Bom dia. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Hoje é nosso primeiro encontro nessa nossa segunda temporada dos Ensaios sobre Envelhecer. O Ensaio sobre Envelhecer é uma iniciativa do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, que é um ambulatório de atenção secundária do SUS, que fica lá na região de Santana. Manda daqui da capital paulista. E é um ambulatório de atenção secundária do SUS, né, sendo referência para as zonas lá da região. Ele é gerido pela Associação Congregação de Santa Catarina, né, por um contrato de gestão com o governo do estado de São Paulo. Ele só é possível graças ao apoio do Hospital Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela revista Aptari, que nos apoia e faz com que seja possível acontecer o ensaio. O Ensaio sobre Envelhecer é um encontro mensal, sempre às terceiras quartas-feiras do mês, em que nós trazemos assuntos pertinentes relacionados ao envelhecimento populacional e seu impacto na população, na sociedade como um todo, né? Hoje o tema é educação, e a educação é um dos pilares da política de envelhecimento ativo, né, sendo que os outros pilares são saúde, segurança, participação e a educação contínua. Ela é muito importante para que a gente consiga envelhecer e construir um país melhor para essa população que vem envelhecendo. Tá? Quem vai mediar os ensaios é a jornalista Lilian, ela que faz sempre a intermediação e faz com que traga o assunto para as discussões, tá bom? Obrigado. Bom dia, gente. Bem-vindos ao primeiro encontro do ano do Ensaio sobre Envelhecer. É muito bom ver a casa cheia. Quem que está aqui pela primeira vez? Bastante gente. Bem-vindos. Espero que vocês venham nos próximos. Esse ano a gente tem muitos temas interessantes que a gente vai abordar aqui. Hoje a gente tem um encontro bastante especial. A gente vai falar sobre educação na velhice, que é um tema que está cada vez mais quente, né? E a gente trouxe duas especialistas no tema para conversar com a gente. Vai ser um bate-papo, é uma coisa bem informal. E a gente, aqui em cima a gente conversa mais ou menos 1h20, depois a gente abre para a plateia, porque a gente acredita que o diálogo enriquece mais, né? Então, eu queria chamar ao palco a professora Beth Hong, que é médica, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, mestre em estudos bíblicos e pastorais, docente da Universidade Aberta à Maturidade da PUC São Paulo e diretora de planejamento da ONG OHD para a terceira idade. Professora? E eu gostaria de chamar ao palco a nossa segunda convidada, a professora doutora Wanda Patrocínio. Ela é graduada em pedagogia, mestre em gerontologia e doutora em educação pela Unicamp. Ela é diretora da empresa Gerovida e docente do curso de mestrado em psicologia, área de psicossomática da Universidade Ibirapuera. Professora. A nossa conversa aqui vai ser transmitida pelo Facebook Live. Então, se vocês têm alguém algum conhecido que gostaria de vir e não conseguiu vir, é só acessar a página do CRI no Facebook, que a discussão vai estar sendo transmitida lá ao vivo. Tá bom? Então, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, brevemente, o que que vocês estão fazendo hoje? Qual que é o trabalho de vocês atualmente? Professora Wanda, você quer começar? Bom dia. Primeiro, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra poder falar sobre esse tema, que quando eu comecei, posso parecer com essa carinha de novinha assim, mas quando eu comecei há quase 10 anos, era muito novo falar sobre educação na velhice. A gente teve que desbravar esse assunto. Então, é muito bom ver que está sendo divulgado e está crescendo, né? Então, o que eu tenho feito hoje, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada Gerovida em Campinas, eu sou de Campinas, Nasci aqui em São Paulo, mas moro lá já há 20 anos. E lá, a Gerovida, ela tem como foco trabalhar com ações para o envelhecimento saudável, focado na questão da educação. Porque a gente percebeu que as pessoas têm muita dificuldade de envelhecer. E faltava uma educação para esse envelhecimento, poder orientar as pessoas a como envelhecer de forma saudável. Então, nós temos o trabalho educacional na empresa, que é tanto focado nos familiares, a como orientar esses familiares a lidarem com o processo de envelhecimento e as patologias dos seus familiares, né? É, o trabalho de educação, de capacitação profissional mesmo, para quem são profissionais que querem trabalhar com idosos, já estão trabalhando com idosos, então a capacitação profissional para esses profissionais. E, finalmente, o trabalho de educação diretamente com os idosos, que são essa orientação mesmo, lidar com o processo de envelhecimento, de conhecer esse processo de envelhecimento, o seu próprio processo e como lidar com isso da melhor forma possível. Então, esse é o lado da empresa que desenvolve ações nisso. E também faço parte agora do corpo docente do curso de mestrado em psicossomática da UNIB, nessa linha de psicossomática e envelhecimento. Então, esse lado educacional mais acadêmico. Mas a minha intenção hoje aqui com vocês é compartilhar o lado educacional mesmo, de como agregar ações para que as pessoas possam envelhecer e compreender o envelhecimento de forma saudável. Professora Beth. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite da revista Aptar e do CRINorte para esse evento tão importante e significativo, né, para que a gente possa fazer essas reflexões da educação na velhice. Bom, eu sou médica, eu tenho mestrado em gerontologia, eu tenho mestrado em estudos bíblicos pastorais, o que tem muita gente que me pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu consigo dar um suporte realmente melhor para as pessoas que envelhecem, principalmente na parte da saúde, que muitas vezes traz um sofrimento muito grande por conta das doenças, né? Então, isso dá um suporte para as pessoas, para os pacientes e para mim também, porque é difícil, né? Eu sou professora da Universidade Aberta Maturidade, da PUC São Paulo, tem muitas alunas aqui hoje, né? E sou diretora de planejamento da ONG OHD, que também trabalha com terceira idade, e é da comunidade coreana. Então, eu trabalho com dois grupos diferenciados, que seriam brasileiros, e o grupo étnico, que seriam coreanos. Isso me dá ferramentas para que eu possa trabalhar com dois públicos diferenciados, apesar de serem idosos, né, iguais, há particularidades. E isso foi bem assim, um ponto muito forte para mim, quando eu acabei trabalhando com idosos na Coreia mesmo, né, para poder saber. E o fato de eu trabalhar com idosos coreanos acaba me dando um olhar para pessoas de várias etnias, inclusive grupos minoritários, como, por exemplo, grupos... uma vez eu ouvi falar muito assim, ah, nós somos idosas nordestinas, que às vezes há uma diferenciação também, cultural, muito local, né? E o fato de eu trabalhar com idosos coreanos também acaba me dando visões para outras comunidades étnicas asiáticas. Então, isso, para mim, é muito gratificante, mas trabalhar na PUC com as alunas, para mim, é a educação máxima, realmente. E mudou muito o fato de a gente ensinar. A gente acha que a gente está só ensinando, mas o que eu aprendi é muito mais rico do que o que eu dei. Então, para mim, é um aprendizado contínuo, educação continuada, não para eles, mas para mim. Legal, muito bom. Eu queria começar, então, a nossa conversa com uma pergunta para a gente aquecer, né? Então, vocês estão aí envolvidas com o trabalho com os idosos, educação para a terceira idade, né? E eu vejo aqui as alunas da Beth, por exemplo, que são pessoas que estão aí continuam participando, elas estão há algum tempo já e continuam participando, existe uma frequência bem grande, né? Então, assim, quais são os benefícios, tanto na saúde quanto nos aspectos sociais e psicológicos da educação na terceira idade? Porque muita gente fala, agora eu estou velha, não vou aprender mais nada, não, escola é para gente jovem. Da sua experiência, o que vocês conseguem citar como benefícios da educação na terceira idade? A educação na terceira idade, eu vou ilustrar com uma frase que eu escutei há muitos anos atrás, quando eu cheguei na universidade. Eu estava no elevador e uma senhora conversando com a outra dizia assim, e agora, como é que você está? Você está bem? E aí ela dizia assim para a outra, agora estou ótima. Eu até parei de chorar, depois comecei a vir aqui. Então, acaba sendo até um tratamento não farmacológico, que deveria ser prescrito pelos geriatras, inclusive, porque modifica todo um curso de vida. E a educação em si, ali também, quando ela vê que ela está no meio, ela tem esse sentimento de pertencimento, ela está entre iguais, ela acaba dizendo, puxa, o meu sofrimento, ou a dor que eu sinto, porque algumas têm muitas dores, né? Então, tudo isso acaba transformando e fazendo com que essa pessoa possa dizer, não, aqui eu encontrei o que eu precisava, não só em questões de atualização, questão da educação em si, mas algo muito maior que a educação. Então, esse é o ponto principal que eu acho da educação na terceira idade. Isso, concordo com a Beth, isso é essencial mesmo, na verdade, é o que a gente percebe de grandioso na educação para idosos, essa questão do se encontrar, de poder estar num lugar e se sentir aceito e acolhido, e o que tem no meio é a educação. Então, a educação ela é um interlocutor nesse processo, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com educação e idosos, era nas salas de EJA, de educação de jovens e adultos. E as idosas, muitas viúvas, elas viam depois assim, os filhos crescidos, já não tinham mais as obrigações, digamos assim, né? Podiam ter um tempo para elas, e elas irem se alfabetizar. Então, a própria questão da possibilidade do conhecimento, da alfabetização, e por que elas queriam? Para poder anotar recados, ler a Bíblia, isso era muito importante para elas. Então, além desse empoderamento, do acolhimento, que a gente percebe que é a linha mestra na educação, a própria questão do conhecimento, da alfabetização, e a Beth citou a questão da questão emocional. Outra experiência que eu tive foi no meu doutorado, foi um grupo de viúvas. E o quanto a educação, o programa educacional, auxiliou a essas idosas a saírem da depressão. Então, a gente tem dados estatísticos mostrando a diminuição da depressão comprovado com os programas educacionais. Então, a questão da sociabilização, né, com o benefício. Então, isso que eu percebo assim, na minha experiência e, né, de ganhos, né, e benefícios para os idosos. Não só para os idosos, né, como a Beth bem falou, a questão para nós que estamos intermediando esse processo, o quanto a gente tem de benefício também, o quanto a gente aprende nessa relação. É a ressignificação do envelhecer, né? Porque a gente começa a olhar com novos olhares e ver que a gente pode, que a gente consegue. Por exemplo, a pessoa não ter vontade de ler uma Bíblia ou de anotar um recado e não conseguir, e falar, puxa, mas na minha idade ocorre muito essa ideia de que eu não posso mais. E não é assim que ocorre, né? E principalmente pela longevidade que nós estamos vivendo, longevidade com qualidade de vida, que leva a essas buscas a gente continuar a ter sonhos, né? Porque a gente fala, puxa, mas sonhos agora? Sonhos podem ser pequenos, podem ser grandes, depende, tem várias dimensões de sonhos, né? E um sonho da pessoa era poder anotar recados e ler a Bíblia. Você está falando das suas alunas, né? você usa no feminino. A gente teve uma iniciativa lá na Aptari, que a gente fez uma ação chamada Você é o Repórter. Então, a gente formou 15 repórteres cidadãos para cobrir a virada da maturidade, né? Que foi super interessante. E dos 16 participantes, tinha um homem. Então, assim, você acha que as mulheres estão mais interessadas na educação, em se manter atualizadas do que os homens, ou é uma questão demográfica mesmo? A gente tem mais mulheres do que homens? O que vocês acham? É os dois. As duas coisas. As duas coisas, mas eu acho que a mulher é mais ativa, ela busca mais, e o homem, às vezes, fica mais recluso, ele acha que, puxa, mas será que ali é para mim mesmo? Né? Agora, a mulher não, a mulher vai à luta, busca, quer, procura, né? É muito, muito mais ativa, e elas ficam muito mais ativas por mais tempo. Os homens ficam muito ligados à questão laboral, então, quando eles deixam de trabalhar, eles até ficam um pouco, eu acho que, perdidos. Então, até por buscar por educação, eles ficam imaginando, será que é mesmo? E quando vê esse mar de mulheres, né, eu acho que eles ficam intimidados também. Professora Wanda, você trabalhou com um grupo de viúvas também, só mulheres, né, no seu doutorado? Na verdade, no doutorado eu tive dois grupos, um era específico de viúvas, o outro era misto. Mas, de fato, a gente encontra, é só a gente olhar aqui na palestra, aqui, né, na plateia, quantos homens temos aqui hoje. Puxa, mas temos homens. A mulher, a gente tem essa questão demográfica mesmo, né? Isso é um fato de que a gente tem mais mulheres do que homens, e as mulheres envelhecem mais do que os homens. Isso é comprovado, mas essa questão mesmo da cultura mesmo, é cultural as mulheres procurarem mais ações e atividades educacionais do que os homens. Então, eu percebo essa questão do interesse delas. Mas também, por outro lado, o que a minha pesquisa de doutorado mostrou, pelas pesquisas que a gente fez, é que depende muito também dos temas que a gente oferece. Se a gente oferece temas que possam agradar os homens, a gente vai ter homens também participando. Então, eu acredito que seja uma mudança cultural, mas a gente está nesse processo, é tudo muito novo, né? Pode ser 10, 20, 30 anos, mas isso, em termos de mudança cultural, é novo. Então, é um processo nosso mesmo de continuarmos nessa luta para conseguir trazer os homens também e mostrar para eles que, dentro das salas, existem coisas, temas que podem ser de interesse de todos. Essa ia ser a minha pergunta, né? Então, assim, quando a gente fala de educação, a gente está falando de um universo imenso. A gente pode falar de história da arte, a gente pode falar de línguas, a gente pode falar de tecnologia. Do que a gente está falando especificamente ou majoritariamente quando a gente fala de educação na terceira idade? Porque eu achei muito interessante, porque, por exemplo, na Universidade Aberta existem matérias acadêmicas. No Gero Vida, você está educando para o envelhecimento. Então, a educação realmente abarca uma série de tópicos que podem se encaixar ou não encaixar para determinados públicos. Então, assim, a gente vai falar de artesanato, não sei quantos homens vão querer participar de uma aula, né? Então, a gente vai falar de envelhecimento, quem que vai ser esse público? Então, eu queria ouvir de vocês o que, que é, o que, que a gente fala quando a gente fala de educação na terceira idade. De atividades que você quer saber? Eu tive justamente essa curiosidade, porque nós temos, claro, um número reduzido de homens, e na ONG eu tenho até um número razoável de homens idosos, porque eles vêm acompanhados das esposas, devem trazer pela orelha, mas tudo bem. E eu quis ver qual era a questão. Eu acabei pesquisando em outros países onde haviam imigrantes coreanos, e quais as atividades que seriam interessantes para os homens, como dizem, coisa de homem, né? Eu sei que no CRI Norte existe a confraria, não é isto? Por quê? Eles precisam ter realmente essa coisa também de pertencimento, de coisa deles. É o que a gente brinca de clube da Luluzinha e do Bolinha, né? Tem coisas que são pertinentes a eles, né? Então, apesar de ter a programação geral, que é interessante para todos, tem coisas específicas. Por exemplo, homem gosta muito de questão de guerra, questão de, pelo menos, os nossos imigrantes, tá? Eu acho que não é a cultura do Brasil. Então, questão de guerra, a questão da imigração, esse tipo, e saúde também, né? Sexualidade, eles têm interesse também. Então, são alguns assuntos diferenciados, mas que tem aqueles que são o geral para ambas as partes, né? Agora, é diferente para coreanos, para idosos étnicos, né? E para os brasileiros, porque a própria cultura influencia. O que você vê de demandas dos grupos que você, com que você trabalha, né? Eu gostaria de ter uma aula sobre tecnologia, gostaria de ter uma aula sobre atualidades. É, homens gostam mais de parte de tecnologia. Agora, por exemplo, lá na Coreia, existe uma aula de culinária para viúvos. Por quê? Vai morar sozinho? Como eu vou fazer para me virar? E eles têm interesse, eles fazem a receita ali, né, aula de culinária mesmo, eles trocam receitas. Homens gostam de cozinhar sim. Parece que não, mas, por exemplo, tem homem que gosta de fazer crochê e tricô. É tabu, é diferente, mas tem homem que gosta. E por que não oferecer também? Uhum. Às vezes, ele tem vergonha. Então, se a gente oferecesse e falasse, olha, é aberto a todos, quem sabe? Também é uma forma de chamar. Professora Wanda? Então, eu penso que, como eu sou da área da educação, o que eu percebo quando a gente fala de educação, que você, né, que você perguntou, então, a gente tem várias possibilidades, né? Então, tem desde a educação formal mesmo, que é essa, a EJA, que hoje tem grupos específicos, já está até denominando EJAI, que é Educação de Jovens Adultos e Idosos. Então, tem essa educação mais formal, que é para o aprendizado da alfabetização e seguir nas séries. Então, essa é uma linha. E aí tem toda a educação não formal e continuada, que aí pode ser as universidades da terceira idade, as faculdades da terceira idade. Dentro dessas aulas, aí a gente tem os programas variados, que aí o desafio é essa questão das temáticas. E a gente tem a educação, que é essa educação que a gente chama de educação para o envelhecimento, que são programas educacionais que podem ser, realizados por igrejas, ONGs, instituições, que desenvolvem programas específicos para o atendimento dos idosos na área educacional. Então, aí também existe uma programação, e o que a gente percebe de diferente, que é importante, que a gente estava até conversando antes, é a metodologia. Então, a metodologia que você vai utilizar para lidar na educação, que é a questão da metodologia participativa. Né? Não dá para a gente usar com idosos uma metodologia que a gente usa com crianças. Né? Tem que partir do conhecimento que eles têm sobre os assuntos para ser significativo para eles. E aí, dentro disso, do programa educacional, aí a gente vai levantar quais são as temáticas e desenvolver conteúdos em cima disso. A velhice é extremamente heterogênea. Como é que a gente constrói um programa? Porque quando a gente está falando de criança, a gente está falando de uma criança de 5, 6 anos, você consegue criar um programa porque elas têm mais ou menos a mesma bagagem, elas têm 5, 6 anos. Agora, quando a gente está falando de idosos que têm mais de 60 anos, que já vêm com as suas vivências, já vêm com as suas experiências, como é que a gente constrói um programa educacional com as matérias, enfim, os temas de interesse que beneficie todo mundo? Porque a gente tem... Eu estava lendo uma entrevista com a professora Clea Bose, né, que criou a Universidade Aberta da Terceira Idade na USP, e aí ela estava falando que uma das dificuldades era isso, porque tinham pessoas que tinham uma formação cultural boa e tinham pessoas que mal eram alfabetizadas. Então, como é que a gente constrói programas educacionais que beneficiem a terceira idade de uma maneira geral? Por exemplo, na Universidade Aberta à Maturidade da PUC, nós trabalhamos baseados na pedagogia do prazer e também da interatividade, ou seja, nós colocamos os temas, né, porque, como você bem colocou, nós temos essa diversidade de níveis, né, culturais. Então, tem desde pessoas que não são assim, não têm uma escolaridade muito elevada, ou pessoas que são, têm mestrado, doutorado, e a gente tem que administrar isso num meio termo. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu gostaria de entrar mais a fundo naquele assunto, mas nós não podemos também, porque a gente tem que levar em conta a média, né? E baseado na pedagogia do prazer, nós colocamos os temas e nós temos coordenadoras de classe. Então, essas representantes de sala, elas colocam para a classe os temas, né, que temos, e aí faz-se uma votação. E elas fazem a opção pelos temas. Entendi. Interessante. É isso mesmo, no trabalho que a gente realiza, nos estudos que a gente fez, o ideal é levantar, a gente já tem assim, pelo tempo de estudo, a gente já sabe mais ou menos quais são os temas que podem interessar. E são esses temas que a gente sugere. E, a partir daí, a gente faz um levantamento de acordo com cada turma, né? Então, a gente vai oferecer aquilo que a maioria se interessou, e aí a gente o programa é montado em cima desses temas que parte deles. Existe um eixo básicos, lógico, né? Mas aí a gente faz as sugestões. Entendi. Você pode explicar melhor quais são esses eixos básicos lá na PUC para a gente... ter um exemplo de como é numa universidade aberta da terceira idade? A gente trabalha temas de cidadania, saúde, principalmente saúde, história, né? O pessoal gosta muito da parte de história, principalmente porque depois elas viajam bastante, sabe? Para fazer a imersão, né? E acaba sendo bem bacana, porque o eixo saúde, eu acho que é o que chama bastante atenção. Não é isso, meninas? É isso? Eu tenho que... E nós temos um programa básico de 2 anos, né? Mas, como diz a educação continuada, permanente, a gente acaba tendo continuando realmente. Tanto que o ano passado nós fizemos 25 anos de Universidade Aberta à Maturidade e muitas continuam desde a fundação. Inclusive, nós estamos com... o ex-coordenador acadêmico aqui da PUC, né, professor Fauzi, e assim, é uma coisa que contagia justamente por isso. Elas gostam tanto, elas ficam, como eu vou explicar? É uma felicidade tão grande poder ir naqueles dias, elas se arrumam, elas vão ali para aprender, não só aprender, mas a sociabilização. Então, a universidade passa a fazer parte da família, acho que de cada uma. Isso é super assim, gratificante e muda a vida de todas elas. É bem... Eu acho que mais do que as matérias disciplinas, é o outro lado. Entendi. Assim, do trabalho que a gente realiza, os eixos básicos, assim, a gente parte pelos... A parte de saúde, ela é sempre um eixo muito forte mesmo. Então, tem o saúde, o social, que envolve temas tanto de sociabilidade, mas violência, como por exemplo, e a parte cultural. Então, são 3 eixos que a gente tenta abarcar todas as possibilidades. Legal. A gente está agora vivendo um período muito particular no Brasil, né? A gente está com uma população idosa crescente, a gente tem uma previdência que está em crise e a gente está vendo que as pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo. Então, participar, por exemplo, de um programa de educação continuada na terceira idade acaba deixando de ser um hobby ou uma oportunidade de sociabilização para ser uma necessidade, porque a pessoa tem que se reciclar para continuar participando do mercado de trabalho. Vocês veem isso como uma tendência? Vocês conseguem identificar idosos que estão procurando as universidades abertas da terceira idade ou oportunidades de educação para se manter no mercado de trabalho? São eixos diferentes, porque existe o eixo da capacitação para poder continuar no mercado de trabalho, fazer uma educação formal, no caso. No caso da universidade aberta à maturidade, elas são mais de atualização, de reciclagem, realmente, nesse sentido mais pautado na pedagogia do prazer. Então, quando a pessoa quer continuar no mercado de trabalho, ela quer fazer uma capacitação, uma reciclagem profissional, é diferente. não está dentro da Universidade Aberta à Maturidade. Você acha que existe essa possibilidade de criar um eixo dentro da Universidade Aberta da Terceira Idade para essa reinserção no mercado de trabalho? Sim, seria um eixo muito interessante, porque existem muitas pessoas que acabam continuando a trabalhar. Algumas vêm à universidade e dizem, olha, eu tenho horário hoje de trabalho ou de consultório, mas hoje eu tiro para mim, por exemplo. Né? Então, eu acho que vai acabar acontecendo muito isso, porque com a longevidade, com a qualidade de vida, a gente está realmente aposentando mais tarde, e o governo também não está querendo deixar a gente aposentar cedo, né? Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Então, eu acho que é um eixo interessante. Lá fora, no exterior, eu vi muito isso, onde a capacitação dentro, não na Universidade Aberta à Maturidade, mas em centros sociais, que é feito justamente para geração de renda. Entendi. Esse eixo vai ter que acabar existindo, não só por conta de questões, eu acho que financeiras, mas questões da pessoa própria de querer trazer um significado para a sua vida e de querer continuar trabalhando e ser uma pessoa que produz. Principalmente para os homens, isso é muito importante. Professora Wanda? Eu concordo com a Beth que a gente não tem essa linha dentro da Universidade Aberta da Terceira Idade, mas eu estou do outro lado também. Então, eu tenho uma experiência e trabalho com a questão do trabalhador idoso. E o meu mestrado foi nesse sentido. Foi avaliar cooperativas populares. Então, trabalhei em incubadora tecnológica de cooperativas populares e vivenciei o quanto de pessoas acima de 50 anos estavam nessas cooperativas para se reestruturar e conseguir ter uma renda para sustentar a sua família e contribuir com a sua família. E dentro da UNIB, essa é a minha disciplina, é trabalhar com essa contextualização do trabalhador idoso e quanto isso está se modificando no mercado de trabalho. A necessidade dessas ressignificações em relação ao idoso continuar no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que, de fato, se a pessoa ela quer continuar trabalhando, ela precisa procurar. A gente ainda não tem programas específicos para, né, trabalhar com a capacitação para o idoso. Isso é algo que a gente está começando agora. Mas ele precisa procurar uma capacitação específica, porque a gente percebe, né, pela pesquisa que a gente fez, tem até um verbete no livro Palavra-Chave em Gerontologia, terceira edição, que chama Trabalhador Idoso, que mostra que a necessidade de continuar no trabalho não tem uma discriminação por idade, na maior parte das vezes, mas sim por falta de educação, por falta de capacitação educacional. E então esse idoso, essa pessoa, ela precisa procurar essa capacitação específica. E eu acho que até é uma dica interessante para... É muito interessante, né, gente? Para não só, mesmo que a pessoa não queira, assim, eu não quero, assim, eu não necessariamente eu vou querer voltar para o mercado de trabalho, mas isso que a Beth falou, a necessidade de se sentir capaz de fazer algo, de aprender algo que possa ser útil de alguma forma para ele, para os vizinhos. Estou passando, assim, fazer uma parte rápido, estou passando isso agora com meu pai. Se aposentou, trabalhou a vida inteira como motorista de táxi da Folha de São Paulo, e agora, por alguns problemas de memória, a gente está evitando que ele saia, e a gente está buscando essa ressignificação mesmo. Então, não só nas faculdades, mas tem a próprio trabalho social com idosos do SESC, que tem essa educação continuada. Então, é necessário mesmo a gente conseguir discutir um pouco mais esse eixo né, que está nascendo agora da capacitação de idosos para o trabalho. Né? Eu vi uma coisa muito interessante no Japão, que no Japão, quando as pessoas ficam mais idosas, muitos deles acabam virando motorista de táxi, homens, e mulheres vão trabalhar em hotéis como camareiras, porque diz que ganha bem. Então, a gente pensa, puxa vida, mas eu trabalhei a vida inteira com outra profissão, por que não ter outra profissão depois, na terceira idade? Eu posso ter uma capacitação diferenciada. Eu pergunto essa questão do mercado de trabalho, porque a gente que está nesse meio da gerontologia, a gente vê muitas iniciativas nascendo e tal. E a questão do trabalho na terceira idade é algo que está muito premente, né? Porque as pessoas estão vivendo muito mais e não vão ter mais só uma carreira. Ninguém vai ficar 50 anos trabalhando na mesma coisa. Então, as pessoas vão ter duas, três carreiras, né? E a gente vê iniciativas como MaturiJob, Lab 60 Mais, que estão investindo pesado nessa questão de capacitar idosos que estão interessados em voltar para o mercado de trabalho. Então, eu fiz essa pergunta porque talvez isso seja algo que tenha que fazer parte dos currículos mesmo, porque vai se tornar uma realidade, é cada vez mais uma realidade, né? Então, e a gente vê que esses cursos têm um quórum muito grande, tem muita, muita gente interessada em se reciclar e ter uma formação melhor para voltar para o mercado de trabalho, talvez como, não como o trabalho que ela tinha, mas como camareira, ou como, entende? Então, queria trazer esse debate só para a gente pensar em outras matérias que a gente poderia trazer para a educação na terceira idade. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem um tabu de que, após uma certa idade, é assim, convidado a se retirar dos seus trabalhos, né? Às vezes, muito antes da sua aposentadoria. Então, isso acaba também desestruturando essa pessoa e essa pessoa procurando, buscando por outros trabalhos, né? E a aposentadoria, a gente acha que é o Eldorado, né? Quando a pessoa vive mesmo essa aposentadoria, ela é bom um mês, dois meses, três meses, seis meses. Depois, qual o significado? O que eu vou fazer depois de eu me aposentar? Aí nós voltamos naquele eixo da educação, né, da preparação para a aposentadoria, e um dos eixos é essa educação para a gente saber onde que a gente pode fazer essa ressignificação do nosso envelhecimento. E um dos eixos seria o voluntariado, né? Ali as minhas amigas que fazem voluntariado nos hospitais. Isso também é bem ressignificando, né, o envelhecimento. Então, acho que traz à tona essa necessidade mesmo de a gente pensar nesse eixo. Eu conheço essas iniciativas mesmo que estão buscando essa capacitação dos idosos por necessidade, por escolha deles próprios, de terem essa necessidade, não necessariamente, como a Beth falou, de voltar para o mercado formal, mas fazer algo de que se sinta útil e produtivo. Isso faz parte dos eixos do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, né, da política de envelhecimento ativo. A questão de continuar se sentindo útil e produtivo. E uma coisa que me ocorreu agora é lembrar de como esses idosos podem trabalhar em programas de educação intergeracional. Então, a gente tem essa outra linha que eu acabei não falando, que é a educação intergeracional. Então, projetos em que o idoso, pela sua experiência de vida, ele possa ser inserido tanto na escola formal quanto na escola, nas atividades não formais, com crianças e adolescentes. A gente tem até um projeto em relação a isso. E ter tanto a parte de orientação profissional, trocas do que ele fez, que ele pode ajudar os adolescentes, e a contação de histórias. Aí tem uma outra programação, mas uma outra possibilidade. Então, não só o mercado formal, o trabalho voluntário, a questão da ressignificação em si, o que eu quero fazer para a minha vida, e a questão da educação intergeracional. Uma matéria que me chamou bastante atenção, acho que foi no ano passado, foi um curso do CRI Norte sobre WhatsApp, que vocês ensinaram os idosos a trabalhar com WhatsApp. Então, mandar mensagem de voz, mandar mensagem de texto. E foi um hit completo, porque é realmente um admirável mundo novo. A minha mãe, ela é chinesa e a família dela está toda em Taiwan. Eles não usam WhatsApp lá. Eles usam Line, que é tipo um WhatsApp. E depois que ela descobriu como mexer com aquilo, assim, de repente ela estava em Taiwan. Então você escuta à noite, 2 da manhã, 3 da manhã, ela falando. Com quem que ela está falando? Ela está falando com Taiwan via Line, né? Então é uma coisa que realmente abriu o mundo dela. Como é que é o aprendizado da tecnologia? Porque a tecnologia ainda assusta muito, né? Até eu, assim, tipo, às vezes a gente está conversando lá na redação. Ah, então vamos fazer isso no Twitter e no Instagram. E eu, assim, gente, Não dou conta, não consigo tudo isso. Né? Então, como é que é o aprendizado da tecnologia pelo público da terceira idade? Há várias questões, né? Mas eu acho que a tecnologia, ao mesmo tempo que seduz, assusta. Principalmente, eu vejo muito questão de filhos muito bonzinhos que trocam de celular e falam: mamãe, vou te dar este aqui que é excelente. Ele samba, pita, ele dá uma cantadinha também. Aí você olha e fala: e agora? O que, que eu faço com isso? Né? Porque eu só preciso, filho, para telefonar, para receber, para ligar para você. Agora, a questão da tecnologia, eles mudam muito de modelo e fazem com que você consuma essas tecnologias. Agora, a questão do WhatsApp, por exemplo, assusta, assusta. Mas eu vejo hoje que cada vez mais eles têm usado. Por quê? Justamente por essa questão. Porque há como você se sociabilizar melhor, você acaba conversando com as amigas, às vezes que está lá longe, você faz ligações também que não são custo zero, está incluso ali no pacote. Então, tudo isso acaba sendo sedutor. Então, as pessoas estão se esforçando mais para aprender, né, as novas tecnologias e terem menos medo do que eu acho que há uns 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, eu acho que era mais tabu do que hoje. E as mulheres estão se interessando também, porque antes tecnologia era mais para homens. Agora as mulheres também estão muito interessadas. Posso fazer uma pergunta para ela? Na PUC tem aula de informática para idosos? Tem aula de informática. Tem ou não tem, meninas? Eu? Então, tem assim, outras a gente... aulas também. Fazer o comercial. Então, a gente percebe um aumento, né, um crescimento do interesse dos idosos nisso, da mesma forma que a Beth falou, concordo, assusta a princípio, mas depois que começa, se torna fascinante por conta do quanto a gente pode alcançar com as novas tecnologias. Né? Então, não só o WhatsApp, o próprio fazer editor de texto, o PowerPoint, planilha de Excel... Facebook, esse contato mesmo do conhecimento, da escrita mesmo no computador, pelo telefone, e principalmente o que tem chamado muito a atenção dos idosos no aprendizado, essa questão da comunicação com pessoas que estão mais distantes e até pessoas mais próximas. Né? Então, as faculdades têm, tanto nas faculdades da terceira idade, na Gerovida, a gente tem esse trabalho também, que são as aulas de informática para idosos. O que a gente tem tentado descobrir agora são, como ela falou, os telefones ainda são mirabolantes, assim, a questão, o tamanho das teclas. Então, a gente tem descoberto alguns aparelhos, que são aparelhos específicos para com as teclas maiores, para que facilite o manuseio. Né? Então, a minha sogra mesmo acabou de ganhar da filha dela um telefone que a tecla é bem maior. E aí facilita o uso do celular com esse telefone que seja diferenciado. Gente, vou interromper um pouquinho. Alguém perdeu o celular no banheiro? Alguém achou? Banheiro feminino? Alguém achou um celular? Está aqui. Quem que perdeu? Achou aqui. Legal, resgatamos o celular, então. E bem na hora que a gente está falando de tecnologias, né? Olha só, tá, não é coincidência. É tudo, né, pertinente. Joia. Eu não sei se vocês chegaram a ver, ele é coreano, inclusive. Saiu uma matéria recentemente na BBC, enfim, circulou bastante, de um senhor coreano que a filha, um filho mudou para os Estados Unidos, a filha mudou para a Coreia, e aí ele ficou super deprê, porque a vida dele era meio em torno dos netos, ele levava os netos para a escola e tal. E aí ele foi visitar o filho dele nos Estados Unidos, e ele é um cara que gosta muito de desenhar. E o filho dele falou: poxa, mas por que você não coloca seus desenhos no Instagram? Você chegou a ver essa história? Sim. Você conhece ele? Porque ele é da comunidade coreana, então eu achei que talvez... Eu vi, mas eu não conheço, mas eu ia citar essa questão da globalização, porque os smartphones ajudaram muito nessa questão da globalização, justamente por isso. Eu tenho um filho que mora na Coreia, outro nos Estados Unidos, no Canadá. Como eu faço para gerir tudo isso, né? Agora, vejam como o filho teve a ideia de fazer com que esse pai tivesse essa... como é que fala? Colocasse para todos, porque ele desenhava super bem, e o filho falou, não, vamos compartilhar com as pessoas, né? E a tecnologia propicia isso. Então, a gente não deve ter medo da tecnologia, mas usar a favor da gente. Se bem que, às vezes, assusta. Eu pergunto para os meus filhos, por exemplo, eles falam, ficam olhando com a cara de mas como você não sabe nem isso? Se eu soubesse, eu não perguntava, não é mesmo? Mas é o que acontece com o nosso público, né? Eles querem saber, eles querem fazer, eles querem mostrar para os filhos, por exemplo, mas não sabem os meios. Então, aí que entram as aulas para que a gente possa ter essas ferramentas, né? Na verdade, esse idoso, ele começou a desenhar porque ele ficou, porque ele tem um netinho bem pequenininho, ele falou, poxa, eu não vou ver esse netinho crescer. E aí o filho dele falou, então por que você não desenha? Para você deixar alguma coisa para ele. E ele começou a desenhar, e ele desenha super bem. E o filho falou, por que você não põe no Instagram? Revista, não li na Aptar isso? Não, você deve ter lido no Facebook, no BBC. E aí ele falou, poxa, mas por que você não vende as suas pinturas? Ele começou a vender e ele está juntando dinheiro para poder visitar os netos na Coreia, visitar os netos nos Estados Unidos. Então, a tecnologia realmente revolucionou a forma como ele estava encarando o envelhecimento dele sem os netos aqui. É uma boa maneira. A gente fazer desenho, faz biscoito, vende na internet e depois vai viajar. Né? Teve um outro exemplo. Eu sou editora da revista Aptari, que é uma das apoiadoras desse evento. A Aptari é uma revista que fala de envelhecimento para profissionais de saúde, mas a gente também traz curiosidades do mundo do envelhecimento. E aí teve uma senhora também japonesa que começou a fotografar com 75 anos, 76 anos. Ela ganhou uma câmera fotográfica e saiu fotografando. E ela desenvolveu um olhar muito peculiar. E aí ela pediu para o filho dela ensinar a mexer em Photoshop. Então, como é que eu consigo mexer nas fotos? E aí ela ficou super boa no Photoshop, e aí ela começou a tirar fotos dela, tirar selfies dela, em posições inusitadas. E ela ia no Photoshop e criava cenas. Então, tem cenas dela sendo atacada por um tigre, tem cenas dela correndo do dinossauro. Então, é bem, bem interessante. E a Adobe viu o material dela e contratou ela para fazer os cartões de Natal do ano passado. Tá vendo, gente? Então, a tecnologia realmente pode dar um novo significado para o envelhecimento, né? Você tem alguma experiência com ensino de tecnologia para idosos nos seus grupos? Como é que você tem abordado essa questão? Então, eu tenho duas, gostaria de compartilhar com vocês duas experiências. Uma é não necessariamente a tecnologia, mas isso que você disse de descobrir algo que goste de fazer e isso reverter depois em renda, digamos assim, para a pessoa. Então, a gente acompanhou um caso de uma idosa em que a gente conseguiu, por esse processo educacional, encontrar o que ela gostava, que era pintar, e ela começou a pintar quadros e estava com um processo inicial de Alzheimer. E os quadros dela ela começou a produzir quadros na casa dela, começou a produzir. E, inclusive, foi passando de um para o outro, em termos, via a filha divulgou com um grupo que foi divulgando, então a tecnologia teve a influência aí, até que chegou na mídia, e a Rede Globo foi fazer uma reportagem com essa idosa, e ela começou a ter pedidos de quadro por conta dessa questão da influência da tecnologia em divulgar o trabalho dela. E outra experiência é a questão do uso da tecnologia, não necessariamente para o trabalho em si, mas para um processo que eu acho que interessa a muitos de nós, não só os idosos, é para a gente manter a nossa memória saudável. Concordam? Acho que sim, né? Estimulação cognitiva. Isso. Então, a gente tem um trabalho que é como usar a tecnologia para você manter a sua memória saudável. Por meio de, então, não só do computador, mas a gente busca os conteúdos, em vez de ser... Acho que eu desliguei, não. Tá aqui. Em vez de ser nós falamos via né, o computador, via o data show, o projetor, e aí a gente tem essa comunicação para estimular a pessoa com conexões diferenciadas. Então, uso da tecnologia para estímulo da memória. Eu acho que talvez não seja para agora, mas porque ainda os idosos estão aprendendo as tecnologias, mas eu acho que num futuro próximo a gente vai poder ter o privilégio de fazer, por exemplo, salas de aula da Universidade Aberta à Maturidade, porque não em casa. A gente não faz Moodle, plataforma Moodle, etc., ou faz transmissão ao vivo. Para quem? Para as pessoas que não podem sair de casa, porque é um público que eu penso muito e fico muito chateada que acabam deixando de vir à universidade por problemas de saúde, porque está cuidando de outra pessoa, do filho ou do marido. Então, é um nicho que eu acho que tem que crescer e vai acabar sendo inevitável. Essa era a minha próxima pergunta. Na verdade, são duas perguntas que são relacionadas. Eu li uma matéria, acho que ontem ou anteontem, na Folha, falando sobre a desescolarização das crianças. Então, pais que optaram por tirar as crianças da escola porque não concordam com o modelo que a escola tem hoje, de professora e sala de aula. Então, eles optaram por tirar as crianças e eles desenvolveram um método deles em casa de ensinar as crianças de acordo com o que elas querem e com as necessidades, né? E vi também um relatório sobre cultura e esporte em São Paulo. Foi feita uma pesquisa da consultoria J. Leiva com a Folha, e descobriu-se que, à medida que o tempo passa, então, assim, os maiores consumidores de cultura, né, em São Paulo, são os jovens. E o consumo de cultura diminui à medida que a pessoa vai ficando mais velha. E ele cai drasticamente quando a pessoa passa dos 60. E uma das razões que ele fala na pesquisa não é que existe uma queda de interesse, mas é porque muitas vezes as pessoas têm limitações físicas e elas não têm autonomia para ir num concerto, para ir num show, para ir ao cinema, né? Então, isso pode ser uma coisa interessante para o futuro, né? Da gente pensar em novas formas. Você, na sua experiência internacional, você já viu isso em algum outro país? De novas formas de educação na terceira idade, novas plataformas, novos formatos que permitam que mais idosos tenham acesso a esse conteúdo? Eu não vi em educação, mas eu vi na questão de atendimento médico, porque, às vezes, o atendimento médico ou psicológico, ele mora, às vezes, muito afastado, ou, quando ele vem ao consultório, por exemplo, ele pode ter alterações que não teria ele estando num lugar seguro, que é a casa dele. Existem, inclusive, monitores, vários programas, né, que fazem de casa. Então, essa questão eu vi. Agora, a questão educacional específica para idosos, eu, infelizmente, não rastrei, eu não vi. Eu queria dizer que a Gerovida tem isso. Então, nós temos uma plataforma de ensino à distância. Opa, qual é? Oi? Gostei. É assim, hoje a gente tem alguns cursos específicos, então não é no modelo educacional para idosos. Então, tem cursos com temáticas específicas. E o que a gente observou é que tem uma parcela dos alunos que procuram esse curso à distância que são alunos acima de 50 anos. É que não tem a condição, primeiro porque assim, alguns cursos não tem no mercado, só ensino à distância mesmo, e segundo porque não tem condições de ir para Campinas, né? Quem daqui vai para Campinas para ter curso com a gente lá? Então, tem vários alunos que são acima de 50 anos que procuram os nossos cursos, e a gente tem uma possibilidade, assim, a gente começou com um modelo normal, assim, de escrita, e os últimos cursos a gente tem feito videoaulas, que aí facilita a compreensão. E agora, para esse ano, a gente está pensando em mais alguns cursos que a gente pode pensar, de fato, a gente aceita sugestões, de cursos que possam ser específicos para idosos, porque até então a gente tem, os cursos são para qualquer pessoa, e a gente percebe que tem uma parcela de idosos, mas o que a gente pode oferecer na educação à distância que seja de interesse de idosos? Então, aí fica a sugestão, e aí quem quiser sugerir alguma coisa, a gente fica à disposição. Eu não estava me referindo, na minha concepção, à questão de EAD, mas questão talvez de uma, tipo uma videoconferência, onde ela pudesse interagir com a classe no momento da aula. Essa seria o meu foco, porque para ela poder ver as amigas, os amigos, né? Então seria diferente de concepção de EAD. Eu me referi à plataforma Moodle, mas não é, eu falei errado. É, não, são propostas diferentes mesmo. A gente tem tanto as aulas normais com as suas videoconferências, que aí é online, em time mesmo, ou a questão à distância mesmo, que aí o aluno faz na hora que ele tem interesse. É, eu acho que essa questão que você está propondo é até porque um componente muito importante da educação na terceira idade é a sociabilização. Então, a partir do momento que a pessoa consegue interagir de casa, ela consegue fazer perguntas e consegue ver o resto da sala, enriquece ainda mais essa questão da interação. Eu fiquei curiosa, e eu vou fazer essa última pergunta, porque eu quero abrir para a plateia. Eu fiquei curiosa porque você fala de educação para o envelhecimento, né? A gente falou bastante de educação no envelhecimento, e você está falando de educação para o envelhecimento. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é educação para o envelhecimento, e eu gostaria que a Beth me falasse se você acha que é pertinente, por exemplo, além de ter... Olha eu querendo mudar todo o currículo de vocês. Além de incluir questões de trabalho, de mercado de trabalho e tal, também educar para o envelhecimento. Se você acha que isso é necessário, ou as pessoas vão envelhecendo do jeito que conhecem. Super necessário. E do jeito que sabem. Mas deixa a doutora falar. Bom, o que a gente chama de educação para o envelhecimento, né? Como eu comecei a falar para vocês, as pessoas hoje têm muita dificuldade de lidar com o envelhecimento. Até porque, há algumas décadas, o envelhecimento era visto apenas como seus aspectos negativos. Mais recentemente, que nós conseguimos enxergar e que existem várias possibilidades. Que as pessoas elas vão envelhecendo conforme elas vivem. Então, não é chegou 60 anos, vou ficar doente, vou ficar com problemas de saúde e limitações. Depende de como ela levou a vida inteira dela. Então, a educação para o envelhecimento é mostrar para esse envelhecimento saudável. Né? Então, a gente pode trabalhar em qualquer... Então, assim, a gente tem com as crianças. Então, poder orientar... Então, o programa que a gente usou no doutorado, poder orientar as pessoas o que pode acontecer de negativo no envelhecimento, e o que nós precisamos fazer na nossa vida diariamente para chegar a reverter isso e chegar num processo de envelhecimento saudável. Então, eu sempre falo da minha experiência. Quando eu comecei a estudar o envelhecimento com 25 anos, eu era uma Wanda. E se eu continuasse aquela Wanda, hoje eu não estaria assim como eu estou, 15 anos depois. Eu estaria totalmente diferente. Então, é mudar a minha cabeça, reeducar o meu olhar para como eu quero envelhecer. É fazer as pessoas refletirem sobre isso, como elas querem envelhecer. Então, isso em qualquer idade. Então, a gente apresenta o que pode acontecer, o que eu quero para mim. E aí, o que eu preciso traçar um plano, do como eu quero chegar nesse processo, como que eu quero passar por esse processo. Então, é basicamente isso. E aí, a gente tem toda uma metodologia para desenvolver esse trabalho. Legal. Beth? Eu acho que realmente a gente precisa pensar em nos prepararmos para a terceira idade. Por quê? A gente não se prepara, não se capacita para passar a infância, adolescência, para poder trabalhar. Nós fomos basicamente educados para trabalhar, para ter uma profissão, mas nós não fomos educados para aposentar. Só que o período pós-aposentadoria, se aposentássemos aos 60, 65, existe um livro na Coreia chamado O que você fará nos próximos 40 anos? Porque nós vamos viver até os 100, 120, quiçá, né? E o que eu vou fazer? É uma época muito longa, né? E eu posso ainda ser muito produtivo, então eu tenho que começar a repensar uma cultura nova do envelhecimento, mesmo porque eu tenho uma nova cara da terceira idade. Eu não tenho mais... Uma vez, quando eu dei palestra para crianças, eu perguntei, como que você se vê velho? Né? Ele falou, é muito legal, tia. É muito legal porque fica só de pijama, fica deitado no sofá vendo televisão. É essa a cara da terceira idade? É isso que nós queremos para o nosso envelhecimento? Então, no, na concepção dele é essa. Então, a gente precisa trabalhar essas questões e se preparar para aposentar, para saber tornar essa época significativa. Não adianta a gente querer só felicidade, só passear. Não é isso que a gente quer. Diz já a música do Arnaldo Antunes que a gente não quer só, como é que é? Bebida e água, alguma coisa assim, né? A gente quer muito mais do que isso, né? E traz coisas trazer coisas significativas, por exemplo, é fazer voluntariado, né? Eu amo essas meninas e o Arte do Bem. Então, é uma coisa que traz significado para a vida das outras pessoas, mas principalmente para quem faz. Então, voluntariado, para quem faz, é uma coisa assim incrível, que traz um significado para as nossas vidas sem tamanho. Então, a gente tem que, sim, se preparar e saber o que a gente vai fazer. Não é dizer, olha, a partir de amanhã, meus parabéns, né? Você está aposentado, você pode dormir até 10 horas da manhã. Quem disse que eu quero e consigo dormir até as 10 da manhã? Isso mesmo. Legal. Gente, eu gostaria de agradecer a professora Beth, a professora Wanda, e eu gostaria de abrir para a plateia. Então, quem tiver perguntas, é só levantar a mão, peço que fale bem pertinho do microfone. E eu peço que você se apresente. Acho que aqui tem uma pergunta? Aqui tem uma pergunta. Peço que você se apresente e seja breve na pergunta para a gente dar tempo para todo mundo. Está desligado? Bom dia a todos e a todas. A minha pergunta. Desculpa, qual que é seu nome? Beth João. Eu sou conselheira estadual da região metropolitana, titular. Também trabalho no Centro de Referência do Idoso, embaixo do viaduto do Chá, com idosos que estão em situação de vulnerabilidade, outros nem tanto, mas idosos que não têm, às vezes, condições financeiras de pertencer a outros espaços. Então, assim, eu gostaria de perguntar para a Wanda a questão da educação. Nós temos a maioria dos idosos atualmente, de acordo com estudos aí da gerontologia, eles são analfabetos. Então, eu gostaria de saber a sua experiência referente a isto. E para a Beth, que viajou aí o mundo, né, caminhou pelo mundo, eu gostaria de perguntar para a doutora Beth referente ao trabalho voluntário. Porque nós temos aqui no Brasil o Centro de Voluntariado de São Paulo, que fica nesta avenida, inclusive, que faz um trabalho de excelência. Mas poucos têm acesso, né? Poucas pessoas têm acesso. Então, essas são as duas perguntas. Obrigada. Assim, eu não lembro de cabeça agora, nesse momento, de fato, a porcentagem de idosos analfabetos. Mas a gente sabe que tem um índice muito grande de analfabetismo, principalmente funcional. E a gente percebe, assim, pelo menos nos últimos anos que eu tenho acompanhado um pouco mais isso, a iniciativa dos idosos de tentar alterar isso. Porque é aquilo que eu falei no comecinho, né? Muitos não tiveram acesso à educação na época que era necessário, porque tiveram que ajudar seus pais, não tinham condições de estudar, e aí por isso não estudaram. E agora estão voltando para a sala de aula. Então, a gente percebe um aumento do número de idosos procurando a educação formal para reverter essa questão do analfabetismo. E há algumas escolas que eu conheço, né, Campinas, mais interior, abrindo salas específicas. Então, não é mais os que eu trabalhei. Então, a gente tinha a sala de adultos, jovens e adultos, e a gente tinha sala para alfabetização de idosas. Eu conheço outros programas que abriram salas, então o idoso, isso não é uma questão de segregar, mas de conseguir ter numa sala idosos que precisam de uma linguagem diferenciada, é um ritmo diferenciado, e conseguir alfabetizar essas pessoas de uma forma diferenciada. Então, não sei se tem alguém aqui que trabalha com alfabetização. E até o processo é diferenciado. Não dá para você querer ensinar os idosos da mesma forma que você vai ensinar um adulto ou um jovem. O processo de alfabetização, ele é diferenciado. E quando a gente começou isso, a gente não entendia muito bem, porque a gente ensinava, o idoso parecia entender, passava ali 2 semanas, voltava nas mesmas questões. Então, hoje, a gente também tem um trabalho de capacitar os educadores para que saibam alfabetizar de forma adequada os idosos. Não sei se respondi um pouco o que você gostaria de ter escutado. Eu conheci o centro de referência e vocês estão de parabéns, que vocês têm uma gama de atividades bem variada, né? Eu já tive há bastante tempo. O centro de voluntariado, ele realmente é aqui na Paulista, coordenado pela Silvia Lozan, e eles possuem palestras, inclusive, para quem quer fazer o voluntariado. Porque quando a gente pensa em voluntariado, a gente acha que eu posso ir quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E não é assim. Voluntariado é compromisso, é comprometimento, e você passa por uma capacitação, e há, inclusive, uma normativa que fala sobre, inclusive, você tem que, como é que fala, calcular horas, você tem que fazer a valoração da hora de trabalho, mesmo voluntário. Então, existem várias normativas que seria talvez interessante participar dessas palestras, que são gratuitas ali no centro de voluntariado. E quando você tiver, por exemplo, você está numa região central ali, o que ela pode fazer, o centro de voluntariado, é fazer uma pesquisa, talvez, ali, de ONGs que queiram, ou de pessoas que queiram fazer um voluntariado, por exemplo, no centro de referência, né? Ou na própria universidade, de repente, nós temos muitas alunas que são voluntárias. Então, se elas tiverem interesse, podem também entrar em contato com você. Não sei se era essa a sua questão, era isso? Mais alguma pergunta? Ok. Acho que ela... Peraí, acho que ela... Você pode fazer Oi. Primeiro e depois você? Bom dia, gente. Na realidade, não é uma pergunta. Meu nome é Maria Antonieta, eu trabalho na área de assistência domiciliar já há muito tempo, e a gente, sentindo essa necessidade de agregar algum tipo de valor a esse atendimento domiciliar, eu sou formada em serviço social e depois fiz gerontologia. E acabei, depois de trabalhar em home care, entendendo a geronto, né? Porque quando a gente faz, a gente não sabe muito bem o porquê, isso em 1993. E depois eu fui ver. Então, a gente, só complementando um pouco e passando a experiência para vocês, eu não sei se aqui tem alguém de home care ou não, a gente já instituiu nas casas, com a terapia ocupacional, a questão da utilização da tecnologia na reabilitação. Então, a gente tem pacientes que, por exemplo, só tem só mexe a cabeça, só da cabeça para baixo, para cima, tem tetraplegia. E com o olho já consegue visualizar e escrever algumas coisas no computador que ele está sentindo. Então, quer dizer, a gente já evoluiu e graças a isso que eu acabei chegando um pouquinho tarde, peguei já nessa parte da tecnologia. Graças a isso, a gente está conseguindo gerar valor para o atendimento. Porque, quando a gente fala em home care, a gente pensa em idoso, terminal, só para cuidado paliativo. E não. Hoje, a gente tem crianças vítimas de traumatismo craniano sendo alfabetizadas em casa, com a ajuda de um professor e os profissionais de enfermagem. Então, eu acho que cada dia mais, complementando aquilo que vocês estão colocando, utilizar a tecnologia como instrumento de reabilitação. Uhum. Tá? Então, discussão em filmes, e essa experiência a gente já tem. Tá? Só para dar uma complementada aí no assunto que vocês levantaram. E parabéns pelo evento. Legal, tá? Estava se precisando de esclarecer e de complementar estas questões do envelhecimento que tanto incomodam, e não. Isso a gente sabe que é, assim, é a melhor parte, se você souber envelhecer, é a melhor parte da vida, onde você vai colher aquilo que você plantou. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu? Próxima pergunta? Bia, meu nome é Cláudia. Na verdade, é uma pergunta sobre a capacitação do idoso, né? Lembrando que, com relação ao idoso, pelo estatuto, a partir de 60 anos já se considera idoso, né? Sobre a capacitação, há faculdades direcionadas que dão o diploma ou não? Por exemplo, recentemente eu vi na internet sobre um senhor de 70 anos que ele entrou na faculdade de medicina, né? E com 70 anos foi uma coisa tão assim inédita que foi colocado na mídia, né? E aí eu fico pensando dessa pessoa que é idosa, está fazendo medicina, vai ter que fazer um estágio. Se eu, com 53 anos, não consigo recolocação profissional por causa da idade, aí eu fico imaginando, será que ele terá mesmo auxílio? Até tem um filme sobre o estagiário que está fazendo sucesso. Será que até lá, ou será que a sociedade em si está vendo isso? Porque, sinceramente, eu pesquisei para conseguir uma universidade com diploma direcionada à terceira idade, não tem. Tem um certificado de capacitação, mas não diploma. Então, a pessoa, depois dos 60, tem que entrar numa faculdade tradicional, normal, assim, mas e aí? E na hora do estágio? Sem o estágio, ele não consegue o diploma. Aí fica aí a minha pergunta, por favor. Nós temos um caso real do seu Guilherme Lobarinhas. Você, né? Fala mais pertinho do microfone. Desculpa. Do seu Guilherme Lobarinhas, foi inspirado no filme, uma agência de publicidade contratou ele. Só que seu Guilherme Lobarinhas, após a aposentadoria, ele enviou mais de 600 currículos e ele obteve quantas respostas, quantos retornos, imagina? Zero. Nenhum. E ele foi contratado recentemente, não é mais estagiário, gente, né? Mas realmente é muito difícil ter uma recolocação no mercado, como você colocou, mas me parece que a USP, eu não tenho certeza, ela abre as suas salas de aula para que você faça aula de educação formal mesmo, eu acho que tem acesso, tem uma cota. Então, você pode procurar e você vai ser uma aluna regular. Cada diploma? Isso? Sim, você vai estudar e fazer as provas igual às outras pessoas. Igualmente. Assim como essa pessoa aos 70 anos, ela entrou no mercado de trabalho, aí eu entro na questão dos sonhos. Com 70 anos você vai fazer? É o meu sonho, é o que eu sempre quis na vida. Eu conheço pessoas que começaram a pintar, a fazer aula de idiomas com 60 anos, hoje ele fala francês, fala inglês. Por que não? Vamos atrás dos sonhos, né? Muito obrigada. Se eu não me engano, a USP ela é certificado por disciplina. Ela passa, a pessoa ela pode frequentar a disciplina. Aí não é o curso integral. Não, ela pode até fazer, tá, mas por disciplinas. Então ela não vai ter o certificado, o diploma do curso, e sim da disciplina que ela fez. Mas você pode prestar isso. Vestibular. Isso mesmo. Você presta vestibular e entra como aluna regular. Então, assim, como a gente estava conversando, eu desconheço ainda cursos de capacitação, como a gente já conversou, específico para o idoso voltar para o mercado de trabalho. Ele vai se inserir em outros cursos com outras pessoas de outras idades. E aí, como a gente está falando assim, qual que é o sonho? A pessoa ela quer, por exemplo, esse senhor, ele quer fazer medicina porque ele quer ter o conhecimento, depois poder ajudar, abrir o consultório dele, ou ele quer, de fato, trabalhar com isso e ser empregado em algum lugar. Porque se ele for para conseguir um estágio que não seja estágio remunerado, isso a gente consegue. Agora, o problema é o estágio remunerado, que aí é mais complicado, né? Mas é também, de fato, o que cada um quer, qual que é o sonho de cada um. E o que a gente percebe assim, nessa área, que a experiência que eu tenho, é que tem áreas que você consegue uma recolocação profissional. Por exemplo, na área de consultoria. É mais fácil o idoso ser recolocado numa área de consultoria do que numa área, por exemplo, de tecnologia de TI. Então, os estudos que a gente fez mostram isso. Então, tem buscar quais são essas áreas que podem ter uma melhor recolocação profissional. Mas existe. A gente trabalha, inclusive, eu tenho parceria com a minha irmã, ela é de recolocação profissional, e ela mostrou isso na experiência de 20 anos dela. o quanto ela já recolocou pessoas mais velhas, não vou chamar de idosas, porque geralmente a gente fala acima de 50 anos no sentido dessa recolocação, de você encontrar de fato, aí precisa ter de fato um trabalho de recolocação profissional. É o Mature Jobs, né, como a Lilian já citou, por exemplo. Aqui. Acho que não está funcionando, né? Está ligado? Bom dia, eu sou a Adriana, eu sou gerontóloga graduada pela USP, e o que eu vejo é uma preocupação, não nossa que está envelhecendo também, e dos idosos que vão se aposentar, o que fazer após a aposentadoria. Porque, ao mesmo tempo, eu acho um pouco triste pelo fato, que nem você citou, lá na Coreia, mulheres viram camareiras, homens, taxista. Aí eu penso na história de vida daquele indivíduo. Você é médica, se aposenta e vai ter que ser camareira. Será que a pessoa vai ser feliz nisso? Ou ela vai encontrar a função de camareira como uma fonte de renda porque não encontrou na aposentadoria? Acho que a gente tem que pensar muito nisso, porque se eu a vida toda atuei, né, ou em qualquer área que eu amava, aí vou ser obrigada a fazer qualquer coisa só para encontrar uma fonte de renda, né? Aí, além disso, eu quero saber de vocês. O que vocês acham da inclusão, da educação do envelhecimento nas escolas, para todos, né, desde o ensino fundamental? E vocês oferecem, tanto na PUC quanto no Gero Vida, oferece cursos de línguas para idosos? Vocês vejam benefícios, porque a aprendizagem de linguagem, de uma língua, é interessante em qualquer ciclo, em qualquer fase da vida. Traz vários benefícios, tanto na linguagem, na cognição, que vocês vejam isso, vocês oferecem. Eu queria só complementar um pouquinho a pergunta da Adriana. Você está falando... agora me fugiu. Calma aí. Era da camareira... Não, vai voltar. Calma aí. Responde que eu vou lembrar. Não, é outra coisa. É outra coisa. Pode... alguém pode dar um microfone para ela, por favor? Não, o objetivo é esse mesmo. A gente joga para a plateia para ter esse diálogo. Uhum. Complementando, eu não sei se complementando ou debatendo, Adriana, eu acho que, assim, como gerontóloga, eu vejo que o ser humano ele executou uma série de trabalhos na vida. E ela não é obrigada a ser camareira. Ninguém está obrigando ela. Ela tem uma aposentadoria que ela precisa complementar, e ela vai complementar com aquilo que ela quer e gosta, e que lhe dá prazer. Então, por exemplo, eu estou na faixa de 56 anos. Se eu sair por aí e pedir emprego, eu sei que eu não vou arrumar. Então, por onde que eu caminhei a minha carreira? Caminhar minha carreira para o mundo, entendeu? Eu dou palestra, eu dou consultoria. Então, tem coisas que a nossa possibilidade... Eu dou aula numa faculdade de terceira idade do Sindicato dos Eletricitários. Então, tem coisas que, assim, você não é forçada a fazer. Eu acho que a gente tem que ver hoje o idoso como um ser independente. Ele tem, sim, condições de escolher se ele quer ou não. E, normalmente, ele faz aquilo que lhe dá prazer. Provavelmente, essa pessoa que está sendo camareira, tal, ela gostava de arrumar a casa, ela gostava de ficar... Então, é alguma coisa que dá para fazer, não sendo um serviço penoso. Se for um serviço penoso, não é saudável. Legal. Sim, sim. Espera só um minutinho. Deixa eu... A gente tem mais microfones? Não? Tá. Vamos só fechar essa aqui e aí a gente joga para... O meu questionamento não é nem para a realidade atual, mas para o futuro, porque havia uma pergunta, será que vamos nos aposentar? Com a Previdência em crise, existe a possibilidade disso não ocorrer. Dessa maneira, o que vamos fazer? O que o idoso vai fazer sem aposentadoria? vou ser obrigada a, sei lá, trabalhar de telemarketing, ser camareira, porque realmente há um preconceito, principalmente no Brasil, em relação à idade para a atuação profissional. Legal. É algum complemento sobre a pergunta? Tá. Eu acho que, assim, de acordo com uma experiência que eu tenho, que começou lá em 88, na Secretaria de Esporte e Turismo do Estado, eu acho que o que ela falou é verdade. A questão, a pessoa vai fazer o que ela quer, gente. Os idosos são bastante sábios. A gerontologia, né, doutor Fauzi, não começou ontem. Ela tem mais de 50 anos aqui no Brasil. Nós temos os conselheiros do Grande Conselho Municipal do Idoso, conselheiro estadual, doutora Cláudia Fló, hoje na saúde. Então, assim, eles estão fazendo o que eles querem, porque isso é autonomia. Então, respondendo à tua pergunta, Adriana, também complementando, com certeza elas vão ter muito mais condições de responder, os idosos LGBT, está todo mundo interessado no envelhecimento, porque é um processo que não tem volta. Não vai envelhecer quem não quiser. Aí ela, por livre e espontânea vontade, tem que tomar uma atitude. Se não, ela vai envelhecer e passar dos 100 anos. Então, assim, as pessoas estão se preparando. Eu acho que hoje aqui é uma preparação para esse envelhecimento. Legal. Lembrei o que eu queria complementar, porque a Adriana falou da questão da educação para o envelhecimento nas escolas, né? A nossa editora faz a comunicação da SBGG São Paulo e a gente postou uma matéria sobre um projeto de lei que inclui questões de envelhecimento nas escolas, né? E foi a matéria mais compartilhada. A gente teve, assim, 24 mil visualizações. Foi a matéria mais compartilhada que a gente teve. Então, assim, isso é indicador de alguma coisa, indicativo de alguma coisa. Curso de vida, não tem para onde correr, né? Então, se vocês quiserem elaborar as respostas... Eu só queria falar a questão da Adriana. Eu queria só te perguntar uma coisa. Você acha que existem diferenças, existem pesos e medidas para profissões onde, se eu for camareira, é diferente? Tem uma escala de balança de valores? Que eu entendi assim. Microfone. Assim, eu não vejo nenhuma diferença. Eu acho que toda profissão tem sua importância, sua necessidade. Eu estou pensando no indivíduo. Se imagina, você médica, mestre em gerontologia, não consigo se aposentar porque existe a possibilidade. O que vou fazer depois? Como obter renda, entendeu? Porque eu estou pensando, é uma realidade da velhice no Brasil, é a pobreza. Então, se eu não vou me aposentar, eu vou ser afastada do mercado de trabalho, o que eu vou fazer para ter renda? Tá? De repente, fui uma técnica, enfermagem, ou qualquer profissão, não importa. Eu só dei um exemplo. Então, eu vejo assim, que eu trabalho com atendimento domiciliar e vejo muita preocupação. Às vezes, as pessoas perguntam, não só o idoso, mas a filha, o que eu vou fazer depois? Né? Que todo mundo... começa a trabalhar pensando, eu tenho que ter registro, porque eu preciso me aposentar. Se eu não me aposentar, o que eu vou fazer? Então, é uma preocupação, não minha, mas também de toda, na maioria, eu vejo. Mas é o que elas responderam para você. Se eu não, se hoje eu sou médica, se hoje eu sou professora, se amanhã eu não puder ser, por que eu não posso ser camareira? Mas será que isso vai trazer felicidade para aquele idoso? E se eu preciso do dinheiro para poder me sustentar? Então, eu acho que as pessoas vão buscar capacitações, como elas falaram, de acordo com o seu perfil. Se o seu perfil, por exemplo, é para ser motorista, se é para ser camareira, se é para ser cuidadora, não sei. Eu vou buscar a capacitação para onde eu acho que é viável. Como é seu nome? Maria Antonieta, como a Maria Antonieta, ela mudou o rumo da sua história para poder fazer uma coisa que ela gosta dentro da gerontologia e que ela vai poder ter essa atividade laboral. Então, não necessariamente, a gente, como nós já comentamos aqui, nós precisamos ter uma carreira apenas. Nós podemos ter duas, três. Amanhã, se eu quiser ser cabeleireiro, o que me impede? Eu vejo que o afastamento, quando ele é... Quando você quer se afastar, é uma coisa. Agora, quando você é afastada por questões sociais, é diferente. Né? Mas existem países que não têm aposentadoria. Se eu ficar só esperando pela aposentadoria, lógico que complementa e é justo, porque nós trabalhamos, nós pagamos. Mas se não tem, eu tenho que fazer por onde, né? E por que não continuar sendo médica até o resto da vida, entendeu? Porque eu tenho que parar, porque por questões sociais não poderei exercer minha profissão, entendeu? Eu tenho que escolher outros meios, né? Essa é uma discussão que vai... Eu acho que a gente pode pensar em duas realidades. Tem outras aqui só por conta do tempo. Primeira coisa é essa de que a gente tem falado da necessidade de uma preparação para a aposentadoria ou não aposentadoria. Uma preparação para esse envelhecimento. Então, pensar em possibilidades de ajudar as pessoas a... Tá, então, assim, se eu vejo assim... Porque se ela não se aposentou, usando o seu exemplo, se ela não se aposentou como médica, o que impede ela de continuar sendo médica? Por que ela vai deixar de ser médica para ser uma outra, exercer uma outra função por questões financeiras? E eu acho que isso está dentro, acho não, nos nossos trabalhos, isso está dentro de uma preparação para aposentadoria, que existe muito forte os projetos nesse sentido. Só que, gente, isso é uma parcela pequena da população ainda, como vocês aqui, que têm acesso a isso. A gente tem o outro lado, que é a segunda realidade que eu queria falar com vocês, que é como você falou, como você deve bem conhecer, que você falou de idosos vulneráveis, e essas pessoas. O meu mestrado foi nisso. Essas pessoas, elas não têm as condições que a gente tem. Então, como desenvolver políticas públicas, ações, projetos, e fazer chegar essa educação, chegar a essas pessoas. Então, foi isso que me fez sair do mestrado e ir para o doutorado. O Programa de Educação para o Envelhecimento Saudável é para ajudar essas pessoas que, quando eu fui no mestrado, ainda tinha essa questão de que idoso é igual ser doente. E aí, como mudar isso? A gente já estava na academia discutindo isso há muito tempo. Isso não chegava para as pessoas que mais precisavam lá na ponta. Então, quando eu me enveredei para a educação para o envelhecimento, foi nesse sentido. Como fazer esse conhecimento, essa educação, chegar para essas pessoas também? Então, isso é uma outra realidade. A gente tem várias possibilidades. Então, também precisa se olhar para essas pessoas que não vão ter acesso a esse programa de preparação para aposentadoria e vão ter, sim, que fazer algo porque é obrigatório, é penoso, porque eu preciso ganhar dinheiro. Agora, como nós, profissionais, podemos ajudar essas pessoas a passar por esse processo da melhor forma possível? Então, essa é a primeira questão que você traz. Aí eu posso já entrar na segunda, claro. Que é a questão do ensino na educação, ensino de gerontologia na educação. Né? Então, quando eu terminei o mestrado, eu fiz um lindo projeto, porque tinha essa lei toda, fui bater nas escolas, fui bater nas faculdades. Foram anos tentando. E, por mais que exista a lei, da lei sair do papel e ir para a prática... É muito distante a coisa, né? Então, acho que, de repente, com essa visualização agora, das pessoas compartilhando, das pessoas vendo, quem sabe? O que eu conheço são projetos pontuais. Então, como eu sou pedagoga, tenho as minhas colegas que foram trabalhar na escola formal. Essas que têm um olhar, porque a gente teve disciplina de psicologia do desenvolvimento, essas minhas colegas... E falo colegas porque não tinha homem na minha turma, que se sensibilizaram com a questão do envelhecimento, elas desenvolvem projetos, que são projetos intergeracionais, projetos de levar a educação, mas são escolas particulares, poucas são nas escolas públicas. Então, é um trabalho nosso ainda. Maravilhoso essa questão de a gente estar discutindo a educação, porque, quem sabe, seja passos para a gente conseguir cada vez mais, porque é extremamente necessário. Se está na lei, agora a gente precisa conseguir fazer, colocar em prática. Né? E, por último, a questão das línguas, eu deixo para a Beth falar, porque ela tem isso mais na PUC, a gente não tem isso na Gerovida. O que a gente faz aí é em domicílio, as famílias que nos contratam, e a gente vai para orientar na questão do aprendizado das línguas. Exatamente. Nós temos aula de espanhol, sim, de línguas, e o aprendizado de uma segunda língua é super importante, realmente, por isso que nós temos, além de dança, nós temos, né, tai chi, temos coral, né, temos várias atividades. Legal. Quem tem aqui? O professor? Esse... Ah, ela estava primeiro, então vamos lá. Pode? Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou graduanda em gerontologia, do quarto ano. E a minha pergunta, eu acho que primeiro é para a doutora Beth, porque você falou em um momento sobre como se preparar para os próximos 40 anos na velhice. E é interessante porque, quando a gente pensa nesses 40 anos em outras fases da vida, a gente vê o quanto é heterogêneo, por exemplo, dos 10 aos 50, toda essa diferença. E eu gostaria de saber das duas, no caso, né, da experiência de vocês, se com contatos com idosos octogenários ou mais ainda, vocês viram essa diferença, essa heterogeneidade dentro dessa faixa dos 40 anos na velhice, para a didática, na educação e tal, se isso tem bastante diferença. Bom, os octogenários realmente é o público que mais cresce, né? Nós temos realmente, inclusive na PUC, na ONG também, e existe não é um programa, uma campanha que na Coreia se fala rumo ao 100, porque a longevidade, a qualidade de vida está ultrapassando. Então, lá, por exemplo, a gente vê muitos nonagenários, inclusive, né? E a gente realmente tem que se preparar, porque, é como você falou, é uma época tão longa que a gente não imagina, porque se a gente for ver na década de 40, por exemplo, em 1940, o que era ser idoso? Com quantos anos eu era idoso? Com 40 e pouco eu já era considerada idosa. Agora, hoje não. Hoje, se eu falar que um idoso é um idoso de 60 anos no Brasil, em países desenvolvidos é 65. Então, você fala, com 65 eu me sinto idosa? Então, é essa a questão. Está mudando um pouquinho, só que é um parâmetro social, econômico, que eu tenho que ter para poder não pagar. Também, dentro do Estatuto do Idoso, a gente não paga o transporte, paga metade para a cultura, né? Então, é esse limite. Agora, a preparação não há como não ter. Tem que ter, só que a gente ainda acha que, por ser um curso de vida, por ser uma coisa natural, a gente simplesmente esquece, mas é muito importante, porque cada vez está aumentando isso. Em relação ao que você falou assim, se pensar dos 10 aos 50, tem essa diferenciação de preparação, como que eu vou preparar uma pessoa de 15, 20 e uma de 40, 50? Tem diferenciação, sim. E eu penso que você trabalhar com um público de 60, 65, 70 é uma coisa, porque os 40 anos vai até 100. Mas quando você pega o de 80, 120, alguém consegue pensar aqui em 120? É, então, assim, é mais difícil, né? A gente pode até pensar, mas a reflexão tem que ser diferente. Então, a metodologia, de fato, tem que ser diferente nessa preparação, né? Pelas próprias limitações que a idade também traz. Isso a gente não tem por onde correr pelas reduções das capacidades funcionais. Legal. Professor? Bem, eu estou me contendo aqui para intervir. Naturalmente, a minha vida universitária, em grande parte, amarrou-se e amarra-se à questão da maturidade. O primeiro ponto que eu quero lhes colocar, antes de parabenizar as três pelas brilhantes apresentações e por todas as intervenções que aconteceram, que eu gostaria que se modificasse aquela terminologia educação na velhice para maturidade. O que é a velhice? Quando inicia-se a velhice? Como é que atualmente nós enfrentamos a problemática. Então, ao longo dos 25 anos, particularmente da Universidade Católica de São Paulo, na questão aí do curso, nós fizemos modificações, inclusive, dos títulos. Iniciamos efetivamente com a colocação de cursos para a terceira idade. E a terceira idade caracterizava-se, então, a partir dos 60 anos. De tal sorte, foi a aceitação naquilo que começamos a colocar para a sociedade, que fomos praticamente obrigados a fazer com que a idade para a aceitação da população para o nosso curso fosse hoje de 40 anos. E daí a modificação do curso de velhice. Velho é um instrumento, velho é uma coisa qualquer, não a pessoa humana, não é? Então, nós tivemos a oportunidade de começar a receber pessoas a partir praticamente de 40 anos. Pessoas interessadas efetivamente em conhecer um pouco mais do que a vida humana. Então, nós debatemos muitas vezes, tentamos muitas vezes, e talvez agora seja o momento adequado, de fazermos que se introduza nessas remodelações da educação que estão acontecendo, que se criasse uma disciplina voltada a entender o ser humano, para possibilitar efetivamente que aquela condição de interidades melhor se entendesse. Então é preciso que desde pequeno a criança conheça o que é a vida do ser humano. E através disto efetivamente passa a considerar com maior condição de respeito as pessoas que vão tendo as suas vidas mais longas. E através disto então talvez se modificasse um pouco a sociedade. Com relação às temáticas apresentadas para a população de maior idade ou população das diferentes idades, eu lembro que a pessoa não vinda intelectualmente nem com 20, 30, 50, 100 anos. E a gente pode dar N exemplificações. Nós apontamos muito na Católica um cidadão, e temos mais do que um, temos menos 3 alunos com mais de 100 anos que continuam frequentando o curso. E por que frequentar o curso se ele não vai naturalmente objetivar sobreviver economicamente? Mas ele vai fazê-lo para sobreviver efetivamente, mentalmente, intelectualmente. E sendo sempre, na realidade, muitas vezes, os nossos professores. Nós, professores, muitas vezes nos transformamos em seus verdadeiros alunos, porque ao longo da sua vida adquiriram conhecimentos que naquele momento de aula passa para nós, professores e alunos. Então, a meu ver, desculpem me alongar, e professor é uma desgraça quando começa a falar, não é? Então, me desculpem, mas é através efetivamente destes cursos que nós temos a oportunidade de valorização legítima da população de maior idade. É através desse contato entre as diferentes gerações, inclusive, porque numa classe nós temos pessoas com 20, 30, 50 anos, mas que dão a sua experiência e colocam também os seus desejos, os seus objetivos. A educação não quer dizer apenas o aprendizado necessariamente de novas coisas, mas é viver realmente o aprendizado. E quando eu digo viver o aprendizado, não quer dizer apenas no conhecimento das questões, aspas e grifos, da intelectualidade. É ter a oportunidade de, em um determinado momento de sua vida, entender mais a arte, entender mais a educação física, educação romântica, a do cinema e etc. E que é muito mais do que apenas aquela educação objetivando ganhos. Ganhos economicamente falando, não é? E a gente tem N exemplos que eu poderia dar. A vida não cessa quando a pessoa se aposenta. Nós temos uma entidade francesa de superintelectuais que oferecem ao mundo a possibilidade de extensão do seu conhecimento. Eles se aposentaram e eles gratuitamente oferecem em diferentes partes do mundo o seu conhecimento. Porque em se tornando não mais um obreiro necessariamente para ganhos, ele continua sendo a mola mecânica de oferecimento de conhecimento para as pessoas que deles necessitam. Então, eu diria que um dos caminhos, não será naturalmente único, mas um dos caminhos para fazer que haja esta integração e essa melhor formação da população de maior idade seriam os cursos da maturidade. E que, desgraçadamente, desculpem o termo, desgraçadamente, nem sempre são respeitados. E como ex-presidente da União que integrava as universidades do Estado de São Paulo, eu posso colocar-lhes. Existem, infelizmente, alguns dirigentes, administrativamente falando, das universidades e faculdades, que não objetivam de verdade oferecer educação, mas objetivam apenas ganhos. E com isto, nós tivemos, ao longo destes últimos anos, a destruição daquilo que seria a sementeira de melhor vida para as populações de diferentes cidades do Estado e do país. Então, é isso que nós deveríamos realmente procurar atingir. Que se espalhem, que se criem novamente cursos da universidade, que não significam apenas novos conhecimentos de intelectualidade, mas de vida. E parabenizo outra vez a vocês, porque cada um dos pontos que vocês levantaram mereceriam, sem dúvida nenhuma, um encontro em particular. Porque são muitas as coisas que se oferecem, muitas as coisas que se oferecem por todas aquelas interveniências que aqui aconteceram. Desculpe-me alongar e sucesso a vocês nos novos encontros. Muito obrigada, professor. É um privilégio, uma honra tê-lo conosco. Gente, a gente tem tempo para mais duas perguntas. Ai, meu Deus, quanta gente. Peraí. A professora Wanda gostaria de comentar a questão que o professor levantou sobre o termo velhice. Bom, então, assim, na verdade, é só na questão da terminologia mesmo, as meninas que fizeram, né, quem fez gerontologia, a gente tem todo um estudo conceitual em cima disso. Velhice é uma fase da vida, como infância, adolescência, idade adulta e velhice. Então, a questão aqui é qual o objetivo dos encontros? É estudar essa fase da velhice ou dos 40, 45 até ad infinitum? Porque aí sim a gente altera para maturidade ou até longevidade, poderia ser um outro termo. Então, só em termos conceituais mesmo, o que se pretende em termos de objetivos do encontro. Legal. Próxima pergunta. Sou aqui. Ok. Quem é? Levanta a mão, por favor. Oi, você. Cristina. Ok, você pode falar seu nome. Eu sou advogada e eu faço parte de um núcleo multiprofissional que trabalha com as questões ligadas à longevidade, junto com assistente social, psicóloga, pessoas de outras áreas. E eu queria, com relação ainda à questão da Adriana, comentar que eu acho que essa questão traz a necessidade de encararmos o preconceito contra o idoso, a sua questão, a questão do idoso que não consegue se recolocar no mercado em função da idade, em função do preconceito contra o idoso, né? Eu acho que talvez isso, essa matéria tenha ficado subliminar na sua pergunta. Então, acho que na questão da educação, na longevidade, é necessário destacar a importância do idoso conhecer os seus direitos, o estatuto do idoso, o fato que preconceito contra o idoso é crime e é pouco divulgado, o fato que, por exemplo, em exames ou concursos, em igualdade de condições com outros, ele tem preferência, você não pode discriminar num concurso público por questão de idade. Então, vários direitos que estão no Estatuto do Idoso, que são instrumentos que o idoso tem em sua defesa, que às vezes não tem conhecimento. Então, era só isso. Eu queria dizer da necessidade na educação, na longevidade, do conhecimento dos seus direitos, que é para que o idoso possa se apropriar deles, né, fazer uso dos seus direitos. Obrigada. Obrigada. Vocês querem comentar? Não? Acho que ela já... Ok. Próxima pergunta. Quem quer? Ah, Diego. Alô, oi. Bom dia a todos. Eu sou o Diego, faço parte da equipe do CRINorte. Quero agradecer a Beth e a Wanda por estarem conosco, contribuindo com essa reflexão tão importante que é a educação. Minha pergunta será breve. O que vocês pensam sobre o comprometimento de serviços como centro-dia, centro de convivência, e outros espaços como universidade aberta, terceira idade, que compreendem atividades socioeducativas, como oficinas, workshops e eventos. Qual que é o comprometimento desses serviços para o empoderamento do idoso e sua efetiva participação política, tanto na participação de conferências, fóruns, espaços que dão voz a esses idosos e eles possam fazer parte da construção das políticas públicas? Esses espaços tendem a crescer, com certeza, com a longevidade e também com a informação. Esse tipo de encontro, de fórum, vai ter que ser cada vez mais frequente, né? Porque os longevos querem estar informados e precisam dos serviços e precisam estar a par desses serviços. Porque muita gente não sabe, você citou hoje um centro-dia, um centro de convivência, mas quem disse que todos aqui sabem o que significa isso? Então, por isso a necessidade dessas intervenções e também das políticas públicas começarem a visualizar isso e vislumbrar a longevidade batendo já e que precisam ser feitos políticas públicas para esta população. Eu tenho mais acesso e conhecimento aos centros de convivência e centros de dias particulares, que é uma das linhas de ação que a gente auxilia lá em Campinas. São pessoas que têm interesse em abrir centros de dia. E está, assim, cada vez mais crescendo. Eu tenho dúvidas em relação ao quanto essas pessoas vão, de fato, conseguir contribuir com a parte política que você pergunta. Talvez as oficinas socioeducacionais elas sejam mais o foco, mas eu acho que vai ainda deixar a desejar a questão do comprometimento político mesmo. Talvez seja algo até interessante para você ter trazido isso, porque é algo que a gente acaba não discutindo tanto no nosso trabalho lá, e a gente sabe da importância, a gente faz isso em outras ações, mas não dentro dos centros-dias. Então, eu acho que isso ainda não é foco dos centros-dia. mas foco mais nas atividades socioeducacionais mesmo. Eu acho que eu não entendi, então, a sua pergunta. Ou deveria, né? Ia, foi ela. Puxa, ainda a gente está engatinhando, é só isso que eu posso dizer. Eu acho que, assim, pelo menos o que a gente vê, que a gente atende com esses trabalhos, não só Campinas, né? A gente tem procura do Brasil inteiro. O que a gente vê, principalmente, é a primeira ideia das pessoas que formulam esses espaços estão de olho no mercado mesmo, de crescimento dos idosos, vendo como possibilidade de renda para eles. Talvez, num segundo momento, com esses trabalhos mesmo que a gente tem conversado aqui, exista esse empoderamento, essa discussão, né, essa discussão dialógica, como o Paulo Freire diz, mas hoje... Eu não vejo isso ainda. Né? Talvez seja algo, né, esses meios, né, os conselhos, esses encontros, seja algo que está ajudando nisso. Mas hoje eu não vejo isso hoje ainda. Hoje acho que é até dia de reunião do Grande Conselho, não é? Não é hoje? Ah, achei que era hoje. Gente, última pergunta, desculpa. Depois eu queria passar... Na realidade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou só fazer uma complementação. Tá bom, e aí depois então você faz a pergunta, a gente passa para a Elizabeth. Meu nome é Sandra, sou assistente social, e assim, só um dado que acho que é importante dizer, que de 13 milhões e meio de analfabetos no Brasil, quase 6 milhões são maiores de 60 anos. E também um dado que é importante, que 45% dos idosos hoje ainda são arrimo de família. Então, são dados que é importante a gente levar em consideração mediante o que nós estamos falando. E aí eu quero trazer uma experiência muito rápida minha, desmistificando um pouquinho essa questão de que o idoso chega a uma certa idade e não tem muitas perspectivas. Eu tenho um exemplo na faculdade de uma idosa, uma amiga, colega de formação, é nordestina, então eu vou caracterizá-la, nordestina, trabalhou a vida inteira, desde adolescente, como empregada doméstica, educou os filhos, aí, com 60 anos, entrou na faculdade, ela fez o EJA, entrou na faculdade, se formou recentemente em serviço social, é assistente social, fez o TCC sozinha, sobre saúde mental. Quando ela foi fazer estágio, ela passou num processo seletivo com mais 10 candidatas, todas na média de 20 a 30 anos, ela ganhou. E atuou no CAPES, em Itaquera, remunerado. Então, ela se tornou uma referência. Então, é assim, muitas vezes a gente subestima o idoso e acha que, por ser idoso, tem essa questão das limitações também intelectuais. Eu acho que também tem o querer de cada um, a vontade de cada um de se superar. E eu vejo isso porque eu trabalho com idosos. Então, eu criei um projeto no CRAS, quando estagiária, que não existe no Brasil, que chama o Projeto Idoso no CRAS. Porque não adianta você falar do Estatuto do Idoso, criar leis, políticas públicas, sendo que o idoso não conhece esse acesso. Então, eu criei um projeto onde eles iam lá buscar o passe livre interestadual, né? A carteirinha do idoso. E aí a gente criou um projeto de inserção onde eu fazia um socioeducativo para explicar os direitos deles. Então, assim, eu tenho um dado de cerca de um universo de 500 idosos. a grande maioria, 95%, não sabia o que realmente tinha no Estatuto do Idoso. 95% não sabia o que era o passe livre interestadual e, principalmente, um dado que é grave. Quando esse direito é violado, o que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que é isso que é importante. Então, a gente trouxe esse projeto lá, continua no CRAS, e aí depois eu criei oficina, que a gente está falando de geração de renda aqui, de mercado de trabalho. Então, geração de renda não é só acúmulo. Porque se você está num sistema que é capitalista e que te induz, como a professora doutora diz, nós somos educados para o trabalho. E quando não tem esse trabalho? Então, cabe a nós, educadores, profissionais, desmistificar isso e possibilitar para o idoso que geração de renda não é acúmulo somente. Há outras possibilidades. Então, eu criei uma oficina de geração de renda e inserção social através de customização e fabricação, produção de bijuterias, seja para consumo próprio ou para elas. E, a partir disso, desconstruir essa questão que você só tem que acumular. Porque a gente está falando do idoso que vai se aposentar, que agora a gente não sabe qual a realidade, mas e aquele da faixa dos 60 aos 64 anos, 11 meses, o que ele vai fazer? Ele não entra no mercado de trabalho. Ele não tem direito nem ao BPPC LOAS. Então, a gente pensar junto, buscar políticas públicas, sim, e também publicizar as políticas públicas, sim. Porque no universo também, que eu falei de 500 idosos, eu acho que 15 ou 20 conhecia NCI. Eles não sabiam que tinha uma política, um serviço na prefeitura que é para eles. Uhum. E aí, dentro dos NCIs, a gente faz esse trabalho socioeducativo também. Então, eu acho que é isso que é importante, a gente também Legal. Desmistificar algumas coisas. Né? Joia, perfeito. A última pergunta, porque a gente já está tipo, no limite do tempo e a gente tem dois recadinhos para dar ainda. Oi, rapidinho. Meu nome é Andréia Loi, eu sou educadora física, pós-graduada na FMU em atividades físicas e metodologia para prescrição exercícios físicos para o envelhecimento. Enfim, quando a gente fala em velhice, a gente está falando sobre um momento pontual, velhice. A gente não pode esquecer que o envelhecimento começa a partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, é um processo. Né? Então, também como, eu acho que vai muito como as pessoas se veem, como o ser humano ele se vê envelhecendo. Né? A questão da imagem que ela tem, a imagem corporal que ela tem também, trabalhar a imagem que ela tem, porque tem pessoas que se veem com plena atividade, com saudável, né? E tem pessoas que, só porque chegou aos 60, 65 anos, acha que está velho. Né? Então, ela acaba também se deixando um pouco, né? Porque ela acha que eu estou agora na velhice, na terceira idade, não é bem assim. Trabalhar também essas questões, né? Porque acredito também que a mídia, ela é muito forte no quesito de fazer com que você... a juventude, a mídia é muito forte na questão da juventude e a questão do envelhecimento, a questão da velhice. Pode ser que esteja, nesse momento, está abrindo um pouco, mas a questão da juventude ainda é muito forte. Então, quando você se olha no espelho, né, e você começa a se ver que você está envelhecendo, são outras questões que têm que ser trabalhadas, acho que agora, com 50 anos, com 40 anos, não chegar aos 70, 80 anos e, poxa, o que eu podia fazer, o que eu podia ter feito? Enfim, é mais ou menos isso. Legal, obrigada. Gente, a gente vai terminar. Eu gostaria de passar a palavra para a Elizabeth João, que é conselheira estadual do Idoso da região metropolitana, que ela tem um recadinho para dar para a gente. Tamara, você tem como passar o microfone para ela? É sobre o baile de carnaval, é isso? Nós estamos em pleno carnaval, né? Então, nestes dias, os blocos. Então, no dia 19, no domingo, concentração no Metrô Luz. Então, a partir das 14 horas, o bloco da melhor idade. Porque vai mudando de nomes, né, doutor Fauzi? Começou como terceira idade, melhor idade, idade dourada, por conta das viagens. Como vender viagens se eu acho que o idoso é decrépito? Eu tenho que elevar a autoestima dele e falar que é a melhor idade, porque aí ele, eu vendo viagem. Então, eu acho interessante uma outra questão. Nós estamos, neste momento, o presidente, o coordenador da Coordenadoria do Idoso, ele tem 44 anos, que é o Alexandre. Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente uma reflexão em que berço esplêndido nós estamos deitados. Porque os estudiosos, eu acho que nem têm essa informação que ele assumiu. Uma outra questão, só para finalizar, o Conselho Estadual do Idoso tem um edital para apresentar projetos voltados para a pessoa idosa que vai até o dia 1º de março, né, doutor Carlos? 2 de março. 2 de março. Então, o pessoal já tem informação aí. Entrem no site do Conselho Estadual, quem tem interesse em apresentar projetos, porque no Fundo Estadual do Idoso, neste momento, tem mais de 10 milhões. Perfeito. Então, todo mundo pode já tirar a fantasia, já, né? Dá um up na fantasia, dia 19 de fevereiro, a concentração na Estação da Luz do Bloco Unidos da Melhor Idade. É, tem uma programação extensa aqui de 2017 que vocês podem acessar no site crescesaopaulo.com.br. E aí a Elizabeth foi super gentil e trouxe uma caixinha de chocolates para a gente sortear. Então, eu vou pedir... Para escolher um número? Isso. Eu vou pedir para a Beth escolher. Beth, você escolhe um número de 1 a 126. Parabéns pelo aniversário. Uma salva de palmas para ela. Vamos ver quem é o Felizardo. Número 53, Maria Antonieta Rulli. Aê! Pode subir aqui para receber. Gente, enquanto ela sobe aqui... Oi. Qual a programação? Cresce São Paulo. Embaixo do viaduto do chá. Queria agradecer imensamente a Beth, a Wanda, por terem aceitado o nosso convite e terem participado dessa conversa tão boa e esclarecedora. E queria agradecer a plateia também, vocês foram ótimos. E espero ver vocês aqui no mês que vem. Maria Antonieta, parabéns. Obrigada, parabéns pelo evento. Vejo vocês mês que vem, então, gente. Obrigada.